Três pessoas vieram me pedir: não morra, que o mundo quer saber as coisas que a vida não te impôs. A morte que sempre a te perdeu, o amor que teus olhos sabem dar. Com o pranto calado me casei, de noivo de pobre me tornei, no crisma de busca assumi, o quarto fechado que afastei, que um banho de cinzas batizou. Calado me casei, um banho de cinzas batizou, o quarto fechado que afastei, no crisma de busca assumi, dois olhos.